pra você. Traduzi o som do Bob Dylan pra você. Toda a sua chinelagem. Quero a metade do seu microfone. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Amei o seu estilo e o seu cabelo. Curto e grudado na testa. Até parece que você não toma banho. Pictures and paintings. Pictures and paintings. thanks. Quero todo o seu ponto de vista. Quero ser você surrealista. Yeah, yo, yo, yeah, yeah, yeah, yeah, yo, yeah, yo, yo. Amei o seu estilo e o seu cabelo longo e grudado na ponta. Até parece que você é bichocrilha. Thank you. outro planeta. Dimensão, circunstância, situação. Yeah. se eu não devia estar transando com as outras que me querem. Mas quando eu te visito pra tomar um chá e a gente começa a falar, tudo fica claro na minha mente e a gente começa a trepar. Trabalhamos nas colônias de Marte. o nome dela. Dislexata 6MG. Garota, o nome dela. Dislexata 6MG. Garota. Ela não consegue. Yeah. sendo evolução. E não voltar é conhecer outro lugar. Vejo borboletas celebrando a mutação. Todas as estrelas serão nossas. gente gozar. Todo universo compreendido. Oh, oh, oh, oh,

Música.